A Receita Federal de Foz do Iguaçu emitiu release informando apreensões. O primeiro diz respeito à apreensão de um Fiat Fiorino com placas de céu azul, abordado quando transitava pela BR-277. No momento da verificação do veículo, foi possível identificar uma quantidade significativa de aparelhos celulares alojados no motor e um fundo falso localizado embaixo dos bancos. O condutor do automóvel declarou que as mercadorias seriam levadas para Céu Azul. Ele foi identificado e liberado. O valor estimado da apreensão é de R$ 22 mil. Outro veículo é uma picape Montana com placas de Lençóis Paulista, abordada na estrada vicinal que desvia do município de Santa Terezinha de Itaipu. A situação foi considerada suspeita pelos agentes e, durante a abordagem, mais R$ 90 mil em aparelhos celulares foram apreendidos. O motorista abandonou o veículo e correu para o meio do mato. Um indivíduo identificado como Batedor dava apoio na situação e resgatou o motorista, fugindo em seguida. Os veículos e as mercadorias foram encaminhados à sede da Receita Federal. Outras apreensões foram feitas já na quinta-feira. Por volta de 18 horas, a PRF de Santa Terezinha de Itaipu e servidores da Receita Federal realizaram abordagem a um Voyage com placas de Foz do Iguaçu que transitava em atitude suspeita. O veículo estava carregado com equipamentos de rádios amadores e mercadorias no valor de R$ 25 mil. Reais. Condutor identificado e liberado. Já na manhã de quinta, por volta de 8 horas, em uma estrada vicinal no município de Santa Terezinha de Itaipu, servidores abordaram um Prisma com placas de Olinda, Pernambuco, um Vectra com placas de Santa Terezinha de Itaipu. Este último servia como batedor. Os dois veículos possuíam rádios comunicadores e estavam na mesma frequência das forças de segurança. O Prisma estava carregado com cerca de 11.600 maços de cigarros. O Vectra transitava com três pessoas que foram presas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal. Após minuciosa verificação, foi constatado que o Prisma possuía ocorrência de furto ou roubo. Ainda na quinta-feira, o Fusca com placas de Foz do Iguaçu foi apreendido pela Receita Federal próximo à Praça de Pedágio de São Miguel. O mesmo, ao verificar seu interior, estava escondendo uma grande quantidade de eletrônicos, câmeras fotográficas, tablets e HDs externos, com valor estimado de R$ 27 mil. Reais. Tudo o que foi apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal de Foz. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.